Escolhes tu ou escolho eu? Começa agora na Rádio Antena Web o momento mais divertido da estereofonia. Com Carlos Bonaparte e Nuno Miguel, escolhes tu ou escolho eu? Olá caros ouvintes, muito boa noite para todos, sejam muito bem-vindos a mais um Escolhes Tu, Escolho Eu, pela primeira vez numa noite de sábado, uma noite tarde de sábado. Ora, disse-vos no final do Almalusa que já estaria para chegar o nosso colega Nuno Miguel, e já cá está ele. Olá Nuno. Nuno Miguel? Quem é esse? Boa noite. Sim. Boa noite só para ti, para mim é tarde. Pronto, eu lá fora ainda vejo sol, ainda está a claridade, para mim é tarde. Quem é que disse que era noite? Seja tarde, ainda é tarde. Seja tarde? Quem é que disse que seja tarde? Eu não vi lá nenhum que era seja tarde. És tu que estás a dizer. Então, tens que ir para aquilo que eu digo. Mas não, eu não vi nada do que tu dizes. Porque eu é que vejo bem as horas. Pô. Não, tu não vês nada bem. Eu é que vejo bem as horas. Eu não sei que horas são, estás a dizer que seja tarde. Eu não sei que horas são, tu sabes que horas são. Eu também não sei. Ora, 6 mais 5, 11, mais 1, 13... Quem é que disse 6 mais 5 são 11? 14. Só se for a mim nunca me disseram que 6 mais 5 eram 11. Ora, 24 menos 3 dá 12. Eu uma vez disse que 24 menos 3 dava 12? São... Isso é que tu estás a dizer para mim, 24 menos 3 dá 21. São neste momento... Não dá 12, nada. São neste momento 18 e 18. Para mim 12 mais 12 é que são 24, 24 menos 3 dá 21. Mas na minha terra 24 menos 3 são não 12. Sei, não sei para quem me convidaste para aqui, eu tenho mais fazer. Se não sabes fazer contas, eu vai aprender que eu depois venho ter contigo. Está bem. Está bem não, está mal, quem é que disse está bem? Pronto, está mal. Está mal, quem é que disse está mal? Eu disse que estava mal. Disseste, não. E eu disse que estava mal. Não. Você estava a chamar mentiroso? Estou. Então é assim, convidas as pessoas aqui para te chamar mentirosas as pessoas, é? Claro. Claro não, está escuro. Ainda agora se achava noite, se está à noite está escuro. Não é que está claro, eu não vejo claro em lado nenhum. Então tu és mentiroso, tu disseste... Eu sou mentiroso? Tu é que és um mentiroso? Estás aqui a mentir? Tu estás aqui a mentir desde primeiro? Estás-me a desdizer? Tu disseste... Estás-me a desdizer? Não, estou... Comidas às pessoas, que é para desdizer às pessoas, é bom embora, até logo, boa noite, boa Páscoa. Tu disseste que vinda, olhavas lá para fora e vias luz. E eu disse que olhava para fora? Quem é que disse isso? Eu disse isso. Tu disseste? Eu andas a ouvir mal. Vês e ouves mal também. Se calhar. Eu disse isso? Disseste. Eu até disse que estava dia, estava dia, olhavam lá para fora e já é noite, é escuro, boa noite. Foi isso é que eu disse boa noite lá com o seu programa. Exatamente. Ah, então assim estás a dizer. Exatamente. Quem é que disse exatamente? Eu disse isso. Eu disse exatamente. Não, disse eu. Ah. Eu não estou a dizer exatamente. Mas digo outra vez. Exatamente. O quê? Exatamente. Eu não ouvi nada disso. Eu não disse nada disso. Estás a dizer que eu acabei de dizer isso? Eu não disse nada disso. Acabei agora mesmo de dizer. Não, tu acabaste de dizer que eu quase cheguei aqui e disse bom dia. Eu não disse nada de bom dia. Disseste boa tarde. Eu não disse boa tarde. Eu disse boa noite. Estava escuro lá fora. Foi. Que eu olhava lá fora. Foi nada. Eu disse que estava boa tarde. Que eu olhava e não havia sol. Não, foi boa noite. Estava escuro e eu até disse escuro, tudo certo. Claro, não, escuro, está lá fora. Não foi o que eu disse? Não. Não foi o que eu disse? Então estamos aqui, tu convides as pessoas para chamar as pessoas mentirosas. Claro. É para isso. Claro. Então vamos embora, boa noite, bom carnaval. Exatamente, boa Páscoa. Vamos chatear. Vamos lá. Vamos chatear, portanto agora não falamos. Também. Olha, eu tenho uma ideia. Vamos agora vamos pôr assim as 6 músicas, sempre a tocar e pronto, vamos embora. Hoje é um sábado isto. Eu disse que era um sábado. Disseste. Ah, disse? Mentiroso. Mentiroso? Estás a chamar mentiroso? Estou. Eu não sou mentiroso. Hoje são quantos? Hoje? Sim. Não sei, tu é que sabes tudo. Está bem. Então não sei que dia é hoje. Então hoje são 19 e o programa está aí para o ano dia 18. Dia 18, está bem. Aí gravaste dia 19 para ir para o ano dia 18? Exatamente. Vou fazer aqui um momento para mostrar que já é dia 19. Vou lembrar um momento de tantos tempos. Parada à Galeza da Fé. Do país de Gales vêm os Manic Street Preachers. Queremos. Olha, passou aqui no outro dia, não foi? Só alguns segundos. Olha, sabes o que é que isto foi-me lembrar? Não. Olha o Teatro Infantil de Lisboa. Quebra-nozes. Queres ver o Quebra-nozes? Não. Queres lembrar há uns anos, quando o Herman fez o programa ao vivo, disse, os outros quando têm um programa ao vivo dizem as horas que são, que é para mostrar em direto. Exato. Estava a dizer ao vivo. Não. Quando era programa em direto, dizem sempre as horas que é para mostrar em direto. Nós não vamos fazer isso. Vamos pegar na televisão, vamos ver o que é que está lá nos outros canais, que é para as pessoas verem o que estás a ver. E foram. Primeiro andaram na 2, isso há muitos anos. Depois na TVI, depois fizeram um grande suspense para mudar para a SIC, que era o grande concorrente da RTP. E então ficou ali, mudou para a SIC, estava a dar reclame num shampoo, estava a dar intervalo. E ele, calhou mal daqui. E agora, pronto, eu mostrei a rádio, que é para mostrar que está a dar um programa que dá ao sábado, na rádio, que é o Caixa de Música. Olha que eu ia estar a ouvir. Nunca ouviste? Por acaso não sabia, não. Não sabia? Eu alguma vez disse, tu não sabias? Eu depois tenho um episódio para te contar. Está bem já. É o caixa de música. Ai, ai, está bem. Tá é bem. Para mostrar que hoje é sábado. Estamos a gravar pela primeira vez ao sábado para entrar para ir para o ar ao sábado. O sábado. Ah. Exatamente. Tu achas que é que fez anos ontem? A Beatriz. Bem feita. Eu vi quem é a Beatriz bem feita. Não sabes quem é? Beatriz. Beatriz. Ah, não. Uma senhora que chama Tris mora aqui à frente. Mora aqui à frente do estúdio. É, olha, mais um bocadinho era. Olha. Hoje temos ensaios para cor infantil, não é? Temos, temos. Ah, é, sabes, hoje está cá o cor de Santa Maria do Eiras. Só ouço uma, sabe? Eu sozinho veio um representar o coro. Veio um representar o coro. Não, ele está aqui para o casting. Ele está aqui para o casting. Está bem. É, ele está aqui para o casting. Com toda a conversa já sabes a música é, a primeira. Sei, perfeitamente. Então diz lá. A música chama-se Ó Andorinha Ligeira. A música, como vos ouvir, é do grupo de cantares de Manhoso. Olha, também está aqui outra pessoa também a cantar. A quem? Cantar. Ensaiar lá para o coro também, deve ser. Quem? Não sei. Um senhor assim, pai de 90 anos. Ah, também. É quase a minha idade. É, quase a tua idade. Pronto, e então. A música. Eu escolhi esta música. Esta música, enfim. A música em si. Não me dirá propriamente muito. Tirando o facto de ser uma música muito bonita, ter uma grande voz, que é a voz de Isabel Silvestre. Então se não diz muito, para que é que escolheste essa já, música? Já lá vou. Eu escolhi essa música, pronto, porque ela é muito bonita, porque acho que tem aqui... Eu confesso, eu não tenho a certeza se esta voz é ou não de Isabel Silvestre. Mas parece. E parece mesmo muito. Até pelo jeito de cantar, eu acho mesmo que é Isabel Silvestre. Mas que eu conheço, ela não faz parte do grupo de cantares de Manhoso. Talvez tenha sido uma participação especial, mas enfim. Nós vamos chamar uma participação especial no dia 19. É? Está bem. Não era tudo isso. Nós vamos chamar uma programação especial no dia 4. Eu agora vamos chamar uma participação especial no dia 19. Ah, não sabes nada, pá. Também não sabes nada. Pronto, está bem. A música, eu escolhi esta música porque... Olha, isto agora estão a fazer a festa dos pratos. Tu pensas que os ouvintes ouvem tudo lá em casa? Não ouvem, que eu depois escuto a emissão com atenção e não se ouve os sons de fundo. Só se for o mesmo aqui perto, ou muito alto. Ah. Tu dizes sempre, eu desconfio que ouviram. Mas não ouviram nada. Eu uma vez disse que ouviam. Tu é que sabes que ouviam. Não, disse. Pois disse. Não, eu nunca disse. Tu nunca disseste isso. Estás a chamar mentiroso. Estou a chamar mentiroso. Mas eu não minto. Já te disse, chamas aqui as pessoas. Se a chamar mentiroso, vou-me embora. Até logo, bom Natal. Até logo, bom Natal. Ai, ai. Pronto, e então, dizia eu, onde é que eu ia? Que escolhi esta música porque durante aproximadamente 13 anos fiz parte de um grupo de música popular portuguesa, até ao ano 2004, chamado de Grupo de Cavaquinhos. E não digo a distinção porque... Pronto. O rei da música popular é o Zé Pelágio. Exatamente. Mas não toca cavaquinhos. Olha, ouviste o Par em Par ontem? Ouvi. Gostaste? Continua, estamos a falar bem. Grandes músicas. Mas a do meio não o reconheci. Não? A primeira e a terceira reconheci. Se acorde e tu não estás. Depois é ti, o Lidiote. Não conheço. Se acorde e tu não estás. Não conheço. E depois eu sou obrigado a conhecer as músicas do Zé Plágio. Não. Ah. Eu sou perfeito. Mas dizia eu então que, é assim, desde os meus 10 até aos meus 23 anos, quase, que estive, portanto, nesse meio, quase 24, que estive nesse meio do espetáculo, dos ensaios, até das gravações. E sabes que, particularmente esta semana, deparei-me com uma fita magnética, com uma cassete, já passada, já digitalizada, com um espetáculo. E fiquei com muitas saudades, não do grupo em si, porque já não tenho essa... Mas pelo tempo que já lá vai, pelas pessoas, pelas crianças, coisas que são adultos. Eu tinha um grande amigo que tinha 9 anos na altura, eu tinha 10 e ele tinha 9, ou eu tinha 11 e ele tinha 9, já não sei. Acho que era 2 anos mais novo do que eu. Era e ainda é. Eu tinha uma apaixonada, pronto, pá, gostava mesmo daquela rapariga, mas gostava mesmo, durante muitos anos eu gostei dela. Ela tinha 13 anos, pronto, e a vida passa, não é? E então, lembrei-me dessas pessoas todas hoje, de um dos ensaiadores, quando, aliás, de um dos membros, quando nem 40 anos tinha, hoje já tem mais de 50. E pronto. Eu vi, aquela gente viu-me crescer e eu vi-os evoluir ainda mais. Ou seja, não os vi para muito crescer como eles me viram a mim, mas vi o tempo a passar por eles, que é de 38 anos para 51, ainda alguma coisa, não é? Ainda são 13 anos. E pronto, é assim, decidi escolher esta música para deixar registada esta história da minha passagem por esse grupo de música popular. E pronto, se porventura houver algum membro a ouvir-me, vai daqui um grande abraço. Pronto. Obrigado, outro para ti. Ah, pois é, tu não andaste no grupo, mas também sabias que eu lá estava, não é? E conheço muita gente lá. E conheço muita gente lá, exatamente. Pronto. Então é assim, ouvintes, vamos ouvir então o... Se bem te lembras, juntos, uma vez estivemos juntos no Cais Gaia, tu estavas lá com eles e eu também convivi com eles. Ah, pois foi. Com o teu primo, dos óculos e tal. Bons tempos. Pois, bons tempos. Pois foi. É, que espetáculo. Então, e tu lembras que eu estava a falar com eles ainda antes de te ver. Nem sequer sabia que estavas lá. Pois, não sei, já não sei. Sabes, sabes. Olha, estás a dizer que não sabes. Eu estou a dizer que tu sabes. É que... Sei, porque sei. Eu uma vez disse que tu sabias. Tu não sabias nada, não viste nada. Pois não. E pronto, vamos à música então. Grupo de Cantares de Manhôse, que para quem não sabe fica ali no Distrito de Aveiro. O tema... Andorinha. Andorinha Ligeira. Ligeira. Amém. Aqui umas coisinhas nas teclas que eu não tenho no meu. O F1 tem só um sinal de play. O F2 tem dois plays. O 3, 3, o 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7. Tem assim muitas setinhas. Para quê? Para que serve? Não sei, deve ser para ver melhor, não sei. Oh, para ver melhor. Não sei. Isto tem sinal de andar com a música para a frente, mas eu só conheço um, quer dizer play. 2, quer dizer andar para a frente. Forward. Agora a partir de 3, o que é que isto quererá dizer? Não sei. Mistério dos mistérios. Para desvendar no próximo episódio de Vamp no canal 2, na segunda-feira, às 2 da tarde. Mas já agora. Já agora, o que é que eu te ia dizer? Olha, está a dar um jogo de Porto Beira Mar, 23 de fevereiro de 2002. Que grande. Foi a última vez que o Mourinho perdeu em casa. Pois foi. Onde o Jorge Andrade foi expulso. Coitado. O Vitor veio, o guarda-redes. Gol do Beira Mar. Golo! Atenção. Já está a falar o António Sousa. Já não está a dar jogo. Oh, fogo. É uma categoria. Assim falamos um sábado, depois para agora sábado. Ontem, sexta-feira, o que é que fizeste? Anteontem, quinta. Amanhã, domingo, vais fazer. Ora, olha, ontem... Já, olha, ainda bem que falas nisso. Diga. Ontem, sexta-feira, estive à conversa... Com? Com uma pessoa que dá pelo nome de Nuno Almeida. Quem é esse? É o vocalista do grupo. Do Albatroz. Exatamente. Eu sei. Ora, só para ver se sabias. E nós vamos estar na próxima semana. Esta entrevista vai para o ar na próxima semana. Gol do Fari. Sim. 2-0 já. Sei lá quanto é que já. Sim. Nós vamos exibir esta entrevista, precisamente, na próxima sexta-feira. Portanto, caros ouvintes, ficam desde já convidados para assistir ao Tempo de Antena da próxima sexta-feira, a partir das 5 da tarde. Nós vamos estar com... Ou vamos... Enfim, transmitir a conversa que tivemos telefonicamente com o Nuno Almeida, vocalista do renovado grupo Albatroz. Gol do Porto. Mas estás a ver. Não estás a ver, não estás a ouvir. Uhum. Estamos sábado. Se as pessoas só ouvem isto sexta-feira depois das 6, já estás atualizado, já foi. Por isso, ouçam o... Como é que chama? Tempo da Antena. Sexta-feira às 17 horas, 5 da tarde, no canal 1 da rádio da RAW. R-A-W. Ora bem... Qual sou eu? Sou eu agora, sou eu. Ah, já percebi. O quê, chefe? Não percebeste nada. Pronto. Vou responder com uma música também do género Fone com a Oreia, que eu mais gosto. É que me deixa... lembras-te de falarmos no outro dia, acho que foi há 2 semanas, de termos exemplos de músicas que podem nem ter muita história, mas quando ouvimos deixa-nos em melhor estado de espírito. Uhum. Pronto. Essa é uma razão, é um dos motivos. É esse. O outro é que há um senhor que se chama... Como é que chama aquele chefe que faz versões de músicas e mete palavras? O Jaimão. Ah. Sabes quem é? Sei perfeitamente. Não gosto muito dele. Mas nesta até achei piada, porque ele lá para o meio metia... Molha o pincel! Sabes que música é que eu estou a falar? Não. A tinta azul! Não? Não. Então a música é assim. Ponha aqui o seu pezinho, devagar, devagarinho. Se vai à Ribeira Grande, os machões. Molha o pincel! Ah. Não, elas é que diziam. Molha o pincel! E eu tenho uma carta escrita para ti, cara bonita. Não tenho quem a mande. E depois eles... É tinta azul! E no meio dos homens ouvia-se assim vozes femininas. E iam... Oh, anda aí um a meio abichonado. Oh, oh, oh, oh, oh. Pronto, as duas razões são essas. Mas sobretudo a primeira. É uma música, eu acho bonita. Também do género folclore. Não é? Sabes quem é que canta isto? Eu tenho a versão da Brigada Vitor Jara. Pronto. É isso que tu conheces? Ou é de alguém do outro? Não, por acaso eu também tocava essa música, também tocava essa música, também tocava essa música. Diz outra vez, também tocava essa música. Não, eu estou... Estavas tô... a pensar em quem era. Não, eu estou pasmado, eu depois já te digo porquê. Ele diz em off, não diz nada em off, foi como na semana passada, acabou o programa e disse, eu depois digo que explico em off. Não, mas foi, eu disse nada, disse, não, disse, não, disse, não sei, já não me lembro o que era, mas sei que não disseste. Não, disse. Era sobre o quê? Já nem sabes o que era. Agora mim. Não lembro, mas na altura sei que não. Não disseste nada. Eu digo que tem off, não de nada. Mas a que eu tenho é de Brigada Vitor Jara, e é isso que vamos ouvir. Tá bem. Pezinho da Vila, é o nome da música que eu saiba. Se não for, depois tu corriges. No próximo de Par e Par, Rádio Otávio. Assim, se não falarmos aqui até segunda-feira, na segunda-feira eu ouço-te e mandas um recado com a emissão. Tá bem. Uma coisa só aqui para o meu colega e meu companheiro Palhaço Epifânio Nuno. Que afinal a música não se chama Pezinho da Vila, mas chama-se Pezinho Vila, da Vila da Pezinho. Hã? Pezinho da Cidade, isso. Pode ser a música essa? Sabes como é, não sabes? Sei, sei. Ah, é tipo, não sabias. Então depois vais tocar aí no acordeão um bocadinho desta. Vamos ouvir Brigada Vitor Jara com Pezinho da Vila. Amém. Sexta-feira, com barbas e cabeleira, mais pareceram um anticristo que até o senhor padre cura, que é um homem de sabedoria, nunca tal havera visto. E fui a Vila Franca, esconchado numa tranca, à morte de uma galinha. Ela tinha no papo 7 cães e 1 macaco e 1 soldado da marinha. o seu pezinho, devagar, devagarinho, se vai à Ribeira Grande. Eu tenho uma carta escrita para ti, cara bonita, não tenho por filha amante. E fui à Praia de Rocha, sapato, meia de loja, ver se o mar estava manso. Encontrei lá uma garupa, toda embrulhada de roupa, e a dormir o seu descanso. E fui de Lisboa a Sintra, a casa da tia Jacinta, para me fazer uns calções. Mas a pobre criatura esqueceu-se da abertura para as minhas precisões. Ponha aqui o seu pezinho, devagar, devagarinho, se vai à Ribeira Grande. Eu tenho uma carta escrita para ti, cara bonita, não tenho por que lhe amante. Toda moça que é bonita, se ela chora ou se ela grita, nunca haverá de nascer. É como a maçã madura da quinta do padre cura, todos lá querem comer. E fui casar às capelas por ser fraco das canelas, com uma mulher sem nariz. E esta gente dos feijões já me deram os parabéns no casamento que eu fiz. Ponha aqui o seu pezinho, devagar, devagarinho, se vai à Ribeira Grande. Eu tenho uma carta escrita para ti, cara bonita, não tenho por que lhe amante. Ponha aqui o seu pezinho, devagar, devagarinho, se vai à Ribeira Grande. Eu tenho uma carta escrita para ti, cara bonita, não tenho por que lhe amante. Olha, arranjei agora uma nova versão para aquela música do Eminem, com a Rihanna. Just gonna stand there. Estás a ouvir o que eu estou a dizer? Estou a ouvir. Pronto. Falámos outro dia da versão do Rui Unas com a Cláudia não sei quantas, Semedo. Diana Pia. Ai, Cláudia Semedo. Não foi com a Cláudia Semedo, foi com a... Bom, foi com alguém. Não, porque eu estava a passar outra música, com a Diana Piedade. Não, mas isso foi a outra do Empire State of Mind. É. E então eu já sei esta. Sentas-te e vês-me ir à casa de banho, mas não faz mal porque não consegues limpar o reino. É? É melhor que a do Rui Unas. Já vai para o YouTube amanhã para a semana daqui a um ano. Sentas-te e vês eu a sentar na sanita. Com esta não vou rimar porque iria ficar muito mal. Pois. Não, pode ser que a tampa da sanita é muito catita. Não. Sentas-te e vês-me sentar na sanita. Mas está tudo bem, porque a ti nem cheiro o que vem da dita. É, foi, disse ao mais neira. Quem estás bem a fazer a ginástica? O cara está aqui a dar cambalhotas, a fazer o pino, vai pegar na cadeira, pega lá a cadeira. Vai-se embora, pronto. Estava a tentar. A minha escolha foi escolha minha agora vai ser outra vez, o cara vai-se embora. Ora bom, vou escolher uma música que não é portuguesa, porque de vez em quando convém ir ao estrangeiro para ver o que é que fazemos de bom, mas não copiar, não copiar. Por isso eu vou colocar aqui três músicas seguidas. Qualquer semelhança com uma melodia portuguesa é pura coincidência. Música essa. Fui eu que meti mais alto. Não era que eu ia fazer. me dá a tocar a minha música, olha, a minha escolha de agora. Ah. A tentar só. Ah, não há depois queixa de que o programa tem 50 minutos. Só esta intervenção tem 50 minutos. Depois não tens tempo para montar. E agora estamos quase ao vivo. Mais um bocado fazíamos isto em direto. Cantora Lúcia. Já para a frente. Ora, a cantora Lúcia, ela participou em 1982 no festival Eurovisão da Canção. Não conheço isso. Vai para o horário de meia da tarde, na Antena Web, aos sábados. Portanto, se é histórias da Eurovisão. É a mesma coisa. Não, tu disseste festival da Eurovisão. Estás a dizer outra vez que eu sou mentiroso, porque tu disseste festival e agora estás a dizer histórias. E disse que é a mesma coisa, tu é que estás a ser mentiroso. Chamas as pessoas para chamar mentiroso. E o mentiroso aqui és tu. Exatamente. Não é exatamente, eu não disse nada. Quem é que disse exatamente? Eu disse exatamente. Não, disse eu, apeteceu-me dizer. Eu não estou a dizer exatamente. Quem é que disse? Alguém disse exatamente aqui. Não disse mais ninguém. Foste tu que disseste. Ah, bem. Pronto, é isso. Festival da Eurovisão, histórias da Eurovisão, é a mesma coisa. Pronto. Então é assim, esta música não é... Primeiro, por dois motivos. Esta música não é primeiro por dois motivos. Perceberam? Perceberam? É, perceberam tanto como eu, de certeza. Por acaso, agora estive muito bem. Muito bem e mal, mas pronto. Muito bem, lembra-se? Lembro perfeitamente. Está bem, ela que nem fez a rabiar, diga. Agora cada semana vou trazer uma frase dos nossos tempos. Eu lembro-me de uma vez... Eu não digo a coletividade, mas pronto. Mas... Uma altura um espetáculo. Ai, muito bem! Muito bem! Muito bem, Maulus! Pum! Não me lembro disso. Bem, não, tu não estavas lá. Ah, também. Ora bem, eu escolhi esta música, não é por dois motivos. Não, é assim, eu escolhi esta música, não é porque ela fez parte do festival da Eurovisão. Não é? Fez. Não é porque ela fez. Mas fez? Mas fez, mas estás a dizer que não fez? Ah lá, mas estás a dizer que não fez? Ah, estás a dizer que não fez? Vocês não viram, mas ela tirou-me por cima do órgão. Foi, por isso é que fez este barulho. E ela tirou-me por cima. Não foi só ele, foi só um braço. Tirei-lhe um cotovelo e mandei para cima do órgão. Não, eu tu tiraste-me por cima do órgão. Eu é que ainda te toquei aqui com. Ah, foi só um salto a dar, salto em altura. Depois vocês não ouviram, mas eu fiz ricochete e bati na parede e voltei para aqui. Sim, sim. Não foi só por causa de ter participado no festival da Eurovisão, mas foi mais propriamente por causa do motivo que Carlos Bonaparte vai dizer a seguir. Exatamente. Mas agora deixa-me dizer uma coisa. Eu em 2005 tive acesso a todos, para a frente. A todos os CDs da Eurovisão. E encontrei lá esta música e sabes que em 2005 eu estava a entrar no mundo da internet e da descoberta e não sei o quê. E então... Bons tempos. É. E então... Sinceramente foi muito bom poder ouvir as músicas da Eurovisão da altura em que eu não era nascido. Sabes, é por isso que eu defendo, e não tenho problema em dizer que defendo, porque eu estou a falar como eu não estou a falar, assim, isto é a mesma coisa que agora haver um locutor que chega e diz que é do PS. Ele não está a dizer que a rádio é do PS, mas aquele, ou seja, eu dizer que posições sou... pessoais não são posições coletivas. Exatamente, portanto, eu sou a favor da livre circulação da música, e vou-te explicar porquê. Já me explicaste, mas explica outra vez, que eu já não lembro. E para os nossos ouvintes, que eventualmente não. Para quem ouvia também, eventualmente não tenha explicado. Esta música, inicialmente, não saiu em CD. Ou melhor, não saiu em vinil. Saiu mais tarde em compilação Saiu mais tarde em compilação. Mas inicialmente ela não saiu em vinil. Pelo menos que eu saiba. Resultado. E não é só isso, quer dizer, quando eu comecei realmente a dar assim mais valor à música, eu só tinha assim 19 anos. Quer dizer, ou seja, já íamos em 2005. Não havia o... Necessidade. Exatamente, também é verdade. Mas não havia propriamente o LP de 82 do Festival da Eurovisão à venda, não é? Nem o CD à venda. Que se calhar até havia, se eu encomendasse. Mas na altura não tinha esse conhecimento, né? E também não tinha investimento para isso. E também não sabia se iria gostar ou não, portanto, nem sequer iria adquirir, atrever-me a fazer uma coisa dessas, não é? Resultado, hoje em dia, há muita coisa que eu conheço da Eurovisão, que aprendi nestes 5 anos. Porque foi eu que te ensinei. Por essas músicas que fui descarregando. E por esses CDs que tive, pronto. E isto é um exemplo de que te faz recordar, te faz reportar a essa descoberta. Daí a importância que tem para ti, o Manuel Almeida. Não falei bem? Falaste. Quem é que disse falei bem? Eu disse falei bem? Eu disse falei mal? Não, disse eu. Tu perguntaste... Não, mas eu disse falei mal. Tu perguntaste, eu respondi. Tem. Eu não fiz pergunta, eu fiz alguma pergunta. Eu não lembro de fazer alguma pergunta. É o que eu digo, chamas as pessoas para chamar mentirosas. Não, é esquecido. Convidas as pessoas para chamar esquecidas, pior ainda. Exatamente. Sendo assim, até logo, bom São João. Bom, quem é? Esqueci-me. Pronto, o outro motivo, sabes que... Aliás, eu vou só dizer aqui uma coisa aos nossos ouvintes. Não digas, que eu não quero que digas. Antes de entrar aqui... Só uma pergunta, que horas é o programa a seguir às 6? É às 7, não tem. Está bem, está. Eu disse na altura aqui ao Nuno, estava aqui a música a acabar de tocar, era assim, pá, mas como é que eu vou dizer isto? Como é que vais introduzir a música? E eu respondi com a boca. Não, por acaso, não, eu não disse como é que eu vou introduzir a música, disse como é que eu vou dizer isto. Como é que vou dizer isto? Foi. Pronto, está bem. Agora estás a dizer mal, agora sim, estás a dizer uma informação incorreta. Já te vou explicar o que é que eu estava, porque é que eu estava a dizer isto. Sabes que há uma pessoa que tu por acaso também conheces, uma pessoa que me marcou muito. Foi teu primo. Não. Eu já te digo quem é que é. Em off disse. Olha, que há um bocado disso, o que é que ia dizer? Pois disseste. Ah. Não me lembro. Ah, está bem, já sei. Pronto. E então, há uma pessoa que me marcou muito. Mas mesmo muito. Muito mais do que aquilo que qualquer pessoa sabe até agora. Foi a do Neil Diamond. E qualquer pessoa imagina até agora. Enfim, e há uma altura, em 2007, Stevie Wonder, em que eu tive uma oportunidade de me aproximar um pouco mais dessa pessoa. E na altura eu ouvia muito esta música, porque havia uma altura em que eu chegava lá à casa dessa pessoa, ela ainda não estava, mas eu ficava lá e ouvia, não sei porque eu ouvia esta música, porque sempre gostei muito dela. Como é que ouvias? Na rua? Não, com o portátil. Não? Já tinhas portátil em 2007? Já. Eras fino. E então, pronto, essa música traz-me recordações dessa pessoa, dessa ligação, que nós já tínhamos muito forte. Muito forte, enfim. Mais forte do que o que é agora. E pronto, eu depois de quem é que é em off, isso e tu vais ficar completamente surpreendido. Sabes que isto chegar à porta da casa e ficar a ouvir fez-me lembrar há uns tempos. Não, eu não era nem para ficar à porta de casa, mas... É, pronto, está bem, mas a tua palavra fez-me lembrar essa ideia. Ah. Há uns tempos que o homem não aparece. Na minha rua havia um senhor que ia tocar para o outro lado da rua, para outro passeio, e ficavam lá a tocar música na rua, na minha rua. Eu tocava alto. E cantava também, mas era mais tocar. Era giro. Nunca mais vi. Se calhar morreu. Era isso que eu ia dizer? Hã? Agora anda tudo nessa onda. É? Nessa onda? Não conheço ninguém que tenha morrido nos últimos tempos, mas também. Pronto, Carlos Bonaparte, vamos lá ouvir a música que não sei qual era. Lúcia, o tema chama-se... Lúcia, acabou de dizer. E é de 1982. Lúcia, e é Lúcia que vamos ouvir. Caros cidadãos! E todos os jornalistas que falas baixinho. Isso. Estamos aqui em caros direto. Caros cidadãos! O seu primeiro-ministro, Manuel Almeida, hoje está é um dia muito importante para inaugural, todos nós. E ele que hoje toma posse como sucessor dos José Sócrates. E promete fazer, como estamos ouvindo de fundo, às 6 promete da fazer tarde. Melhorias no Mas, país. Mãe, diz que está muito contente por ter tomado o lugar de José Sócrates. Com o meu esforço e com a minha dedicação, neste momento o Manuel Almeida fazendo uma alusão aos o preços baixos dos supermercados. Do programa Escolhas Tu, Escolho Eu. E então diz que os preços dos supermercados vão continuar a baixar, só com vão poder que reduzir consegue, o déficit aumentar, e com isto tão pouco as exportações vão aumentar, nomeadamente, está a dizer agora o Manuel Almeida, nomeadamente como, para a China, exemplo, e para o Bahrein. O mercado do Oriente é por isso. E o Bahrein. É por isso. A aposta forte deste é nosso, 15º governo forte. Provisório entre 2011 e 2013, agora no início de 2013, toma posse Manuel Almeida, vamos ouvir o seu discurso. Em 2013 vou voltar a tomar posse, eu e a minha descendência, neste caso, a minha descendência. Foi o essencial do discurso do Manuel Almeida, voltamos em direto para os estúdios, aqui no Miguel, em direto para a Rádio Antena Web. Já disseste o nome da música, senão já tinha parado até. Disseste, mas eu estava a falar ao mesmo tempo. Já. A Lúcia chama-se El, em português ele, participou em 1982 no Festival Eurovisão da Canção e vamos a seguir, que vai prosseguir, a seguir, seguidamente de seguida, o intervalo. Tá bem. Já não ias dizer outra vez, talvez se não fosse eu. Não, porque por acaso hoje. Não, hoje não era para ver, não, hoje não era para ver, mas está bem. Ai, não vai haver? Então pronto, não, vamos ao intervalo. Não, acabaste de dizer que não vai haver intervalo, eu digo já que não vai haver intervalo. Pronto, acabaste de dizer que não. Pronto, então não vai haver intervalo. Vamos ter o L e logo assim falo eu. Então boa viagem. Libre de ocho a diez, nos podemos divertir y tomarnos una copa. Él es igual que un perro fiel, pero te prefiero a ti, aunque digan que estoy loca. Él es parte de hombre serio, que se lo tomas a risa. Él pretende ser mi dueño, tú me llamas y me olvidas, pero te prefiero a ti. Él me perdona porque es un pedazo de buen pan. Sé que no debo ser cruel, que le debo confesar, que él a mí no me interesa. Él es gente de hombre serio, tú te lo tomas a risa. Él pretende ser mi dueño, tú me llamas y me olvidas, pero te prefiero a ti. Depois ouvimos Lúcia e El. Sabes o que é que podias fazer? Começar aí a treinar uma outra música. Estás a ver o que eu estou a dizer? Estou. Sabes aquela música? Can't take my hands off of you. You're just too good to be true. Não me és? Não. And as long as I ride. You're just too good to be true. Can't take my hands off of you. I love you, baby. O homem não conhece esta música, estão achando. Se só vai tocar, depois faça o ritmo com a mão. Com a mão. Essa é já a segunda parte. Não conhece isto? Pronto, se tocas isso. Enquanto eu canto uma piada. Ao bocado falámos de coisas engraçadas, eu comecei a rir a uma coisa que contaste. Ah, falámos do Herman, foi durante a música. Ontem à noite já tinha dito que acabou o Toca Não e eu quase começava a chorar. Mas para substituir o Toca Não surgiu o Herman Enciclopédia. Isto é do nosso tempo. Pelo menos do teu tempo, do meu é. no teu, não sei. Já o Toca não era do meu tempo, foi de 83, na NES, não sei, coitadinho. O Herman Enciclopédia, que ontem, sabe, lembra-se do Batista Baixo? Que era aquele que combinava as pessoas para perguntar onde é que estava os 25 de Abril. Lembra-se dele, não era? Não sabia que era Batista Barros, mas já lembro-se. Não é Barros, é Baixo. É mesmo coisa. BB, o Big Brother. É aqui que faz a mudança. Assim vai ser I love you, baby. Agora, o que é que sabes tocar o resto? Vou meter outra vez nisso que é para ver se apagas. Não, é muito grande. Posso caçar a bateria? Oh, assim é fácil. Oh, isso não é nada disso. Pronto, deixa lá isso. Se não sabes tocar, depois eu faço o ritmo com coisas, mãos, com os talos. E então, Batista Bastos ontem convidou o Herman. O Herman. Convidou Deus. Deus foi lá, pá! E então ele perguntou-lhe, começou a perguntar, né? E onde se o Deus respondeu alguma coisa, e ele, ah pá, eu não me acredito em ti! A minha mulher ainda acredita nessas coisas e tal, eu não acredito! E Deus ia explicar, não, mas eu tenho a prova, e ele, não é isso, pá, eu não acredito, não foi no que tu disseste, não acredito em ti, pá, não acredito que existes! Ah pá, mas essa história faz-me lembrar. E ele ia começar a contar uma história, mas Deus interrompeu-lhe. Que era o Miguel Guilherme que estava a fazer Deus, e disse, e começou a dizer o que ele ia dizer, a contar a história que ele ia contar, tudo igualzinho, as palavras igualzinhas, e o Herman parou, o Batista Bastos parou e disse, opa, como é que tu sabes o que é que eu ia dizer? Quer dizer, cá para mim és como a PID, tens uma base de dados e sabes tudo o que as pessoas vão dizer e fazer. Pronto, faz-me um favor, vai-te embora do meu programa porque eu não gosto de pessoas ligadas à direita. No fundo, tu és um fascisoide. I love you, baby. É muito engraçado isto. Em 1982, no Festival Eurovisão, Espanha participou com a música... O L, do Lúcia, ficou no décimo lugar com 52 pontos. Quem foi o vencedor desse ano, Carlos Bonaparte? Fui eu! Oh. Por nada. Quem foi? Não sei. Tu conheces a música. E é a que eu vou trazer hoje. Veio da Alemanha. É Nicola? Exatamente. É Nicola Deutsch. Primeiro lugar foi a vencedora... Além de ser a resposta, além de ser músicas de tempos que eu acho que ainda se fazia música em condições para a Eurovisão, é a resposta precisamente à tua, é exatamente o mesmo festival, e além disso, acho que é uma música que se apropria muito aos dias de hoje, que correm, não achas? O título é Ein bisschen Freuden, que como tu, Frieden, como tu sabes, é um pouco de paz. Exato. E na bocado estávamos a ouvir notícias que não, paz não é propriamente o campo. Paz. Estamos a reparar que paz não é propriamente o que está neste momento em muitos sítios do mundo, nomeadamente centrados no Norte de África. Não é verdade? Não é propriamente paz que há nada a ver lá. Yeah, tipo na Ásia, meu, estás a ver? Sim. É muita curtida. Não é propriamente paz que está a ver, e então o que se pede é um pouco de paz. Que é precisamente o título desta música, Ein bisschen Frieden, cantada por uma senhora nascida 25 de outubro de 1964. Olha, era uma coisa que agora já não era permitido. Ela não tinha 18 anos quando participou no Festival da Eurovisão. Agora não é permitido. Agora é só 18 anos para cima, entrar no festival. Fogo. Pelo menos na RTP é assim. Na Eurovisão deve ser igual. Está mal. Quem tiver menos de 18 anos no dia da final do Festival da Eurovisão não pode. Olha, eu te digo uma coisa. Só aí já tínhamos perdido duas. A Sara Tavares e a Anabela. Não tinham 18? Não tinham 16. A Anabela ganhou o festival com o quê? Com 16 anos. A cidade até esse dia, não foi? Foi. Não, mas agora é só 18 para cima. E a Sara Tavares também ganhou com 16. Vê lá. Não, mas agora é só 18 para cima. É uma das regras. Já não é de agora. Pois, a Nicole na altura só tinha 17 anos e ganhou a porcaria do festival. Mas está mal. Estamos por cá, está mal. Estamos a buscar... Ai, grandes vozes. Ein bisschen Frieden, a música do Rob Siegel e a letra de Bell Monigan. Nicole Saibach nasceu em Saarbrücken, na Deutschland, mas chamam os habitantes de Gelsenkirchen. Gelsenkirchenses. E então... Não, depende, se tiverem assim... Sabes que em outubro de 2010 lançou um CD a dizer 30 anos com não sei o que, não sei o que. É uma compilação do 30 aniversário, dos 30 anos da música. Depois vais-me ver como é que se escreve assim, para dar uma coisa dela. 13 Jahre mit Leibumzilla, já disse. O que é que eu ia dizer? Se sabes como é que se chamam os habitantes de Gelsenkirchen? Eu não. Quando estão como eu estava na semana passada com a mão? Vai dizer a geneira. Como é que chamam? Chamam-se os Gelsenkirchens, inchados. Gelsenkirchens. Não era quem chegasse agora aqui e mandasse uma cabeçada assim mesmo. Gelsenkirchens. Pum, uma cabeçada assim. Pum. Pronto, vamos ouvir, curiosamente, a última música. Que entrou. Qual foi a participação portuguesa em 1982? Pergunta para 50 mil euros. Em 1982 foi... Será que foi esta? Ficou para variar quase em último. 13º lugar. 32 pontos para o grupo... O grupo... Ah, é o grupo já. Então já... O grupo e o José Cid. Não. Não ia nem o Carlos Espanhol. Foi no ano anterior. Ia dizer o... Linda, linda... Esta balada... Que te dou... Foi em 83, acho eu. 82, linda, quem foi? Linda, linda... Ah... Uma da manhã! Ah! Doce, canção número 1, representando Portugal. O grupo Doce cantou Bem Bom, 13º lugar, com 32 pontos. Foi logo a música inaugural desse. Oh, cachorro, Zé! Bem Bom! Foi logo a música inaugural desse espetáculo. Bem Bom! A música final, a última música e que curiosamente ficou em primeiro lugar, veio da Alemanha, Nicole, canta. Primeiro lugar, 161 pontos, Ein bisschen Frieden. Se continuares, eu não paro. E vamos continuar a vir. Se não parares, eu continuo. Ah, é? Tudo bem. Ein Feuer im eisigen Wind, wie eine Puppe, die keiner mehr mag, fühl ich mich an manchem Tag. Dann seh ich die Wolken, die über uns sind, und höre die Schreie der Vögel im Wind. Ich singe aus Angst vor dem Dunkel mein Lied und hoffe, dass nichts geschieht. Ein bisschen Frieden, ein bisschen Sonne für diese Erde, auf der wir wohnen. Ein bisschen Frieden, ein bisschen Freude, ein bisschen Wärme, das wünsch ich mir. Ein bisschen Frieden, ein bisschen Träumen und dass die Menschen nicht so oft weinen. Ein bisschen Frieden, ein bisschen Liebe, dass ich die Hoffnung nie mehr verliere. Ich weiß meine Lieder, die enden nicht viel. Ich bin nur ein Mädchen, das sagt, was es fühlt. Allein bin ich hilflos, ein Vogel im Wind, der spürt, dass der Sturm beginnt. Ein bisschen Frieden, ein bisschen Sonne für diese Erde. Ein bisschen Frieden, ein bisschen Freude, ein bisschen Wärme, das wünsch ich mir. Ein bisschen Frieden, ein bisschen Träumen und dass die Menschen nicht so oft weinen. Ein bisschen Frieden, ein bisschen Liebe, dass ich die Hoffnung. lá, pá, grava, já é tarde, pá, está quase a entrar no programa, já está quase a chegar a hora de entrar no programa. Ai, que nervoso, acho que está nervoso, ansioso, não há nós. Não, sim. Ah, pois sou eu. Ora bem, vocês sabem que nós estamos em crise. É da correia. Ai, tu sabes qual é a música? Podemos saber. O ar, a voz, eu. Sei, pensas que estás a meter com quem? Eu sou muito à frente. Não, eu só queria dizer que essa estamos parte. Estamos aqui em direto agora a ouvir um líder do MC Radio Antena, o Carlos Bouras. MC Charles, vamos ouvir. A música que segue, que é Aperta a Correia ao Zé. Entretanto, um líder da oposição começa-se a rir e a apontar diretamente para o Primeiro-Ministro. É interpretada pelos Irmãos Leais, um grupo do Distrito de Aveiro. Há uma gargalhada geral da bancada do CDS? Peço desculpa, é tosse, de apertar a correia, isto de vez em quando causa uma... Agora é a bancada do PSD, que desata-se a rir com Passos Coelho a liderar as gargalhadas. O Bloco de Esquerda começa a protestar por tempo perdido em plena Assembleia, em pleno debate. Francisco Gonçalo diz que se vai embora se isto continuar assim. Francisco Gonçalo levanta-se, mas volta a sentar-se, tinha como chão no rabo. Agora é em Luís Apolónio, pelos verdes, a fazer-se ouvir e começa a protestar com a restante Assembleia. A bancada socialista começa-se a rir e a ignorar os protestos dos restantes grupos. A música que lhe apresento agora, já disse, chama-se Aperta a Correia ao Zé e é dos Irmãos Leais. O bancada socialista protesta porque Zé faz lembrar José Sócrates. Estamos em crise. Francisco Assis recusa ouvir o nome com o nome Zé e diz que se vai embora se o Primeiro-Ministro continuar a falar no nome como Zé. Como já sabemos, é preciso apertar a correia ao máximo. Aumenta a gasolina, aumentam os bens alimentares e eu, como um dos regentes do nosso país, que já tenho vergonha de dizer qual é que é o meu cargo. O Ministro da Economia pergunta ao Ministro da Agricultura o que são bens alimentares. Porque gosto muito de Portugal, vou despedir o pessoal que paga como deve ser, ou quer dizer, já não paga muito bem, mas ainda paga com dignamente aos seus trabalhadores. Todas as bancadas levantam-se e aplaudem o Primeiro-Ministro. Quero que paguem menos, porque nós temos que lutar por um país mais justo, o Presidente da Assembleia por um país pede mais paz. Pobre. Ai, não era pobre, mas... Novamente bancada geral na bancada do CDS. Pobre. Gargalhada geral, peço desculpa. O Presidente da Assembleia pede contenção. E nós, enquanto cidadãos e cidadonas, morcões e morconas que somos em eleger certas determinadas pessoas... Francisco Gonçalves ia fazer uma piada com morconas, mas calou-se. Temos que ser o mais animados possível e o mais humoristas possíveis. Paulo Portas diz que está a acabar o tempo para o Partido Ministro. Para e por isso, eu decidi escolher uma música que se adequa à nossa realidade. E por isso, escolhi esta música. Porque se adequa à nossa realidade. E porque, infelizmente, a música tem quase 30 anos e de lá para cá, pelos vistos, nada mudou. O PSD concorda. Acenam quase todos com a cabeça. É uma vergonha, caros portugueses. É uma vergonha que... 25 de Abril não tenha bastado para pôr ordem neste Portugal. Jerónimo Sousa recusa-se a ouvir falar no 25 de Abril na voz do Primeiro-Ministro. É uma vergonha que desde 1974 que se continua a ouvir falar em crise. Miguel Soares concorda com Jerónimo Sousa. Os dois estão a combinar um café para mais logo. Evoluímos, mas regredimos mais do que a nossa evolução. E agora... Apertar a correia, Zé, já não é suficiente. Francisco Assis volta a queixar-se de ouvir o nome de Zé. Portuguesas e portugueses, no programa de hoje, e para terminar as minhas escolhas musicais... O Primeiro-Ministro ainda tem 30 segundos, mas diz que vai já terminar o seu discurso. Uma das cantigas que podem entender os meus estimados cidadãos como cantiga de protesto. Manuel Ferreira Leite, na última fila, começa a se levantar e diz que vai dançar a próxima música. Os Irmãos Leais. como tema. Paulo Portas queixa-se porque diz que Miguel Portas já não está na Assembleia. Aperta, não há irmãos correia, na Assembleia. Oh Zé, esta música não podia ser mais assertiva. Não podia ser mais realista. Infelizmente, há 30 anos e agora. Caros portugueses, isto está uma vergonha. Pode concluir, Sr. Primeiro-Ministro. O Presidente da Assembleia diz que o tempo do Primeiro-Ministro está esgotado e o Primeiro-Ministro diz que a CENI diz que vai já terminar o discurso. Termino já, Sr. Presidente. Agora sim, aperta a correia, Zé, e o motivo é mesmo este. A minha cantiga de protesto por com a atual situação de Portugal. Vão aqui ouvir expressões como aumenta a gasolina. E é esse o nosso grande mal. É precisarmos deles. Bom, Portas nega esta afirmação e diz que o preço da gasolina está alto por causa dos impostos sobre os produtos petrolíferos. Francisco Fonseca concorda, parece concordar na outra ponta da Assembleia. Escutemos então esta música e, já que tanto se fala em Zé, aperta a correia ao povo porque o Zé não precisa. Ele vive à larga. Francisco Assis volta a reclamar com o Presidente da Assembleia por ouvir o nome de Zé que faz lembrar José Sócrates. Vamos à música. Termina o discurso e é a bancada. Aplausos geral da bancada socialista, acompanhada pelas outras bancadas. Foi o discurso final neste debate quinzenal que estamos a transmitir em direto na Rádio Antena Web. Neste debate quinzenal termina assim com um discurso do Primeiro-Ministro muito concludente que diz que vai apertar a correia ao Zé, enquanto Miguel Soares e Jerónimo Sousa continuam indecisos em relação ao sítio onde vão tomar café mais logo. Terminamos por aqui, voltamos aos estúdios. Daqui a 15 dias voltamos para mais um debate quinzenal aqui na Assembleia da República. Devia ter de mim. Quem nasceu parece pobre, trabalha de noite e dia. O dinheiro mal chega para ir à mercearia. Ai, ai, ai, ai, a vida está má. Já tudo a subir, nós não sabemos dia de amanhã. Que será de nós se isto não parar? Coitado do Zé, tem o seu café, poderá fumar. Ai, ai, ai, ai, a vida está má. Já tudo a subir, não nos sabemos dia de amanhã. Que será de nós se isto não parar? Coitado do Zé, nem o seu café poderá tomar. Aumentou a gasolina, vamos ter que andar a pé. Aumentou os combustíveis, aperta a correia ao Zé. Quando tiveres trabalho, trabalha mas sem parar. Se te faltar o dinheiro, ao Zé tu tens que roubar. Ai, ai, ai, ai, a vida está má. Já tudo a subir, nós não sabemos dia de amanhã. Que será de nós, se isto não parar? Coitado do Zé, nem o seu café poderá pular. Ai, ai, ai, ai, a vida está má. Já tudo a subir, nós não sabemos dia de amanhã. Que será de nós, se isto não parar? Coitado do Zé, nem o seu café poderá tomar. Não se ganha para comer, disso nós todos sabemos. É para estar correio ao Zé, é isso que te dissemos. Eu por mim já disse tudo, trago a correia apertada. Quanto mais ganho, mais gasto, pois nunca chego aterrada. Ai, ai, ai, ai, a vida está má. Está tudo a subir, nós não sabemos dia de amanhã. Que será de nós, se isto não parar? Coitado do Zé, nem o seu café poderá tomar. Ai, ai, ai, ai, a vida está má. Está tudo a subir, nós não sabemos dia de amanhã. Que será de nós, se isto não parar? Coitado do Zé, nem o seu café poderá tomar. apertada. Quanto mais ganho, mais gasto, pois nunca chego a ter nada. Ai, ai, ai, ai, a vida está má. Está tudo a seguir a mão, sabendo que ele amanhã. Que será de nós, se isto não parar? Coitado do Zé, nem o seu café poderá tomar. Ai, ai, ai, ai, a vida está má. Está tudo a seguir a mão, sabendo que ele amanhã. Que será de nós, se isto não parar? Coitado do Zé, nem o seu café poderá tomar. Coitado do Zé, nem o seu café poderá tomar. Coitado do Zé, nem o seu café poderá tomar. Coitado do Zé, nem o seu café poderá tomar. Pronto, então não sabes tocar, bom, vamos fazer o ritmo de outra maneira. Carlos ouvintes, estamos de volta. Agora para... Para, eu não sei fazer isso. Mas é para eu fazer o quê? Ah, para a declaração do Primeiro-Ministro, aliás, do Presidente da República, Nuno Cavaco Silva. Ele que... Ah, não, é só Nuno Silva. O Cavaco ficou em casa. Esqueceu-se do instrumento. Estou só um cavaquinho. Nuno Silva, que está muito calado, envergonhado, com a situação do país, coitado. Ainda não sei em que circunstância é que eu estou, tenho que saber. Onde é que eu estou e estou a falar para está, quem? Está a falar para ninguém, já foram todos embora. Pronto, e acabamos por aqui. Portugueses! Pronto, agora está a falar para os portugueses. Estamos aqui reunidos, tristes, mas divertidos. Contentes, mas comovidos. Por dentro, neste muito poluídos. Graças ao ambiente em que estamos inseridos. Batam palmas, por favor. Parece aquele. Agora as pessoas a baterem palmas. Com uma arma apontada, entretanto... Agora estava a falar para ninguém, agora já estão pessoas a bater palmas. Já baixou a alma, a arma, aliás. Já baixou a palma. Eis que me presta a apresentar. Agora diz que lhe presta. Alguém muito importante e é de salientar. Agora saliente. Que vai salvar o nosso país desta crise internacional que se alastrou a Portugal. Agora fala na internacional. Que não escapamos por um triz. Agora fala graças aos governos anteriores, que não souberam cumprir com os seus valores. Agora fala em e valores. Determinadas oposições, que não apresentavam agora soluções. Podem bater palmas outra agora vez. Agora fala muito obrigado. Em posições. Sempre gostei destas palmas espontâneas. O que deixa entender que de um livre vontade está, dos meus fiéis da República e está, muito pesados de alguma seguidores forma, que sempre me seguiram ao longo dos últimos anos, já desde o tempo em que o meu avô que era as batem ocupado palmas este cargo de Presidência da República. Caso, mas não estou aqui para falar vontade do passado. Do passado nada resulta. Vamos virar-nos para o futuro. No futuro é que está a verdadeira realização agora, deste país. A virar-se para o futuro. Só um bocadinho que deixem-me coçar o meu nariz. A ficar de costas para o público, entretanto, porque se virou para o futuro, viu-se para o outro lado. Coçado que está o meu nariz. Voltamos a falar do nosso país para vos dizer. Agora que entrar a fazer rir. Anunciar aqui em primeira mão. Agora para lá vocês que aí estão. Que amanhã eu vou inaugurar a minha nova casa de banho. Podem bater palmas. Muito obrigado. Agora, quem quiser comparecer, esteja à vontade. Vai haver comida Nuno, e bebida para todos no final. A convidar a nova Nuno, casa de banho tem aliás, cerca de Nuno, 50 convidar, metros quadrados. Para... É resultado do não, da recusa do teto salarial para gestores públicos, foi aprovado há cerca de 2 anos. E o dinheiro que sobrou desse teto salarial, desse não teto salarial, veio para mim para inaugurar esta minha casa de banho. Muito obrigado e até amanhã. Nuno, boa noite a todos. Agora, deixem qualquer coisinha lá fora. Nuno oferece agora na sua casa de banho. Terminamos por aqui a nossa... Pronto. Volto para a semana. A nossa volta para a semana. Olha, estamos no sábado. Metem as baterias. Tem uma música que fiz na quarta ou na quinta-feira. Foi quarta ou quinta? Ó cão! Hoje não estamos lá fora. Foi quarta ou quinta-feira? Foi um dia destes. Aqui, pode ser? Qual? É que ouvimos ao cabo. Mas é. Vai sim. Mais alto. Oh, mais alto. Mas mais rápido. É isso. Demasiado puro para ser real. Desde os nossos tempos de criança. Vi logo que era especial. em ti deposito esperança. E enquanto continuares assim, é só felicidade para mim. Puro, humilde, genial, desde miúdo que é especial. Dominas a radiofonia, tens aquele dom, a magia. Admiro a tua companhia, aos sábados isto é uma alegria. É bom ver-te trabalhar, falas com muita emoção. Contigo não me consigo chatear, tens um grande coração. Vamos lá! Tana, tana, tana, tana, tana, tana, tana, tana. Oh Zé Ceguinho, tu és um bom amigo. Oh Zé Ceguinho, contamos sempre contigo. Oh Zé Ceguinho, é a ti que eu quero. Oh Zé Ceguinho, sempre tão preocupado. Oh Zé Ceguinho, é tão bom estar ao teu lado. Sempre tão sincero, é a ti que eu quero. Oh Zé Ceguinho, tu és um bom amigo. Oh Zé Ceguinho, contamos sempre contigo. Oh Zé Ceguinho, é a ti que eu quero. Oh Zé Ceguinho, sempre tão preocupado. Oh Zé Ceguinho, é tão bom estar ao teu lado. Sempre tão sincero, é a ti que eu quero. Oh Zé Ceguinho. Acabou! Aplausos bom. Eu sou o primeiro-ministro. Ah, segmento. Sim, senhor, uma pronto. Surpresa e perda. já agora isto do Zé Ceguinho, isto é... Pronto, é qual eu sou conhecido no meio, não é? Dada a minha alta capacidade visionária... Pessoa conhecida pelo meio, sou eu que o chamo assim, mas pronto, é o meio dos dois. Exatamente. Ora bom, a minha última música, já não sei qual é, deixa-me ver. Ah! Vai tocando aí que eu tenho uma coisa para ir buscar. Não está aqui ao meu lado. Toca mais alto que é para você subir. O Carlos Bonaparte, já podes parar. O Carlos Bonaparte, Manuel Almeida. Pensa que as surpresas ficaram por aqui hoje. Mas não fica. Hoje é dia 19 de fevereiro, chefe. Pensava... Sabes o que é isso? Estou a entregar uma coisa, rádio, não se vê. Estou a entregar uma coisa ao Carlos Bonaparte. A ver se pelo tacto eles chegam lá. Não sabes o que é isso? Isto é... assim... É assim? Ah pá, isto tem um aspecto quadrado, enfim, um quadrado não é um aspecto. Retângulo, pronto. É, um retângulo. Ah pá, uma coisa assim, uma coisa, isto é tipo um azulejo, não é? Não. E isto? É isso, o que é então? Ah, isto já sei. O que é? Isto é uma taça. Que taça? A do teu festival. A do teu, está lá, tens aqui um olho, porque estou a ver uma aqui em cima. Sim, a minha também é. Então diz assim, segundo festival infantil da canção Meu Novo de Gaia, 19 de fevereiro de 95. Uau! Que dia é hoje? 19 de fevereiro de 2011. Passados 16 anos, estão aqui. Já de vez em quando falamos num festival, nós aqui. Agora explicamos aos ouvintes que foi um festival que aconteceu em Meu Novo de Gaia, faz hoje precisamente 16 anos, em que aqui eu e o Carlos Bonaparte ficamos nos dois primeiros lugares. Foi uma alegria. E não eram só dois participantes, é? Eram 14. E nós dois ficámos nos dois primeiros lugares. E passados esses anos, estes dois cantadores, cantadeiros, morcões, estão outra vez juntos a falar para vozes. Portanto, é claro que a música final de hoje, ainda bem, por isso é que eu disse, ainda bem que o programa mudou para um sábado. Que eu ia meter esta música no dia 22. Estás a ver o que eu estou a dizer? Perfeitamente. Ia meter esta música no dia 22, que era terça-feira, mas mudaste, fizeste propósito, não foi? Eu nem sabia, mas não... calhou exatamente muito bem porque mudou para um sábado 19 de fevereiro, faz hoje 16 anos e era mais ou menos esta hora que eu e o Carlos estávamos a consagrar-nos como os dois primeiros classificados no segundo festival infantil da canção da Nova de Gaia. Portanto, eu se pudesse cantar duas músicas, metia duas músicas, mas só vou meter uma, nem é minha, nem é dele, é a minha preferida daquele dia que ficou no terceiro lugar com medalha de bronze. Sabes qual foi? Não sabe. Não, estou aqui, estava aqui a ver se tu apanhavas do ritmo. Ah, exatamente. Eu representei a freguesia de Vila Nova de Gaia, Madalena, o Carlos João Napalho foi de Santa Marinha. Sabes uma história que eu sou bojo? Não. O regulamento na altura, os responsáveis na altura diziam que só podia ir uma música por freguesia. Por isso é que foste Santa Marinha e eu, em vez de ir para Santa Marinha também, íamos hoje representar a minha música do nosso avô, do nosso meu avô. Olá, irmão! É, convidi... Oh, irmão, disse primo. Convém dizer que as duas primeiras classificadas foram da autoria da mesma pessoa, do meu avô. Foi ou não foi? Foram. Sim, foram. Eu hoje estive a pensar nisso. Já viste a surpresa que ele deve ter tido com duas músicas e ficaram as duas nos dois primeiros lugares? Isso é que foi na segunda noite. Isso na tarde. Foi um domingo. Ah, é verdade, foi um domingo. 19 de fevereiro de 95, fui ver o calendário e tudo. 19 de fevereiro de 95 foi um domingo. Na altura só podiam. Eles disseram que eu fui pela Madalena, não podia ir por Santa Maria, tal como tu, porque só podia ir uma música de freguesia. Eu sei. Sabes? Ao nível teve 4. Meu lado para isso teve 2. Uma delas foi o nosso amigo do Carlos Cowboy. Era uma música de freguesia e só a da casa teve 4. Lá para isso teve 2 e pelo menos aqui teve 2. Outros tempos, não é? Há 16 anos, quem é que se lembra disso? Só nós dois que somos suficientes. Pronto. Terceira classificada do 2º Festival Infantil da Casa Nova de Gaia, 19 de fevereiro de 1995. Sensivelmente a esta hora, há 16 anos, estávamos a ouvir Diana Pereira com a música Coelhinho Saltitão. Oh, Carlos Almeida, não é para amanhã, é que o programa vai entrar agora no ar às 18 horas. Às 8 horas. Não, são quantas 8 horas? Vamos à música que tem que trabalhar. Exatamente. Não é giro estarmos assim juntos passados 16 anos? Pois, diz que sim. Pronto, ouvimos aqui no fundo Boi da Giro. Celebramos com esta efeméride, precisamente 16 anos depois da realização do 2º Festival Infantil da Canção de Vila Nova de Gaia, que Ceguinho, que Nuno Miguel e Carlos Moura Parte ficaram nos dois primeiros lugares desse certame. A 19 de fevereiro de 95, agora 19 de fevereiro de 2011, não vamos ouvir nem a primeira nem a segunda classificada, mas foi a terceira classificada dessa noite, dessa tarde, no fundo. Canção número 5, Diana Pereira, Coelhinho Saltitão. Eu já me despedi, já disse tudo. Provavelmente. Um forte abraço e até ao próximo sábado. E obrigado por esta surpresa, foi espetacular. Canção número 5, Diana Pereira, Coelhinho Saltitão.